divertir. Eu vou me libertar do que eu senti por ti. Você não me deu valor, brincou com meu amor. E agora eu não quero mais você. Eu chorei e sofri por alguém que já não estava nem aí. Agora eu vou viver e não quero nem saber. E ninguém vai me segurar porque eu sou da tropa do L, do Laranjal. 10 anos curtindo as aparelhagens e som automotivo. Eu vou me libertar do que eu senti por ti. Você não me deu valor, brincou com meu amor. E agora eu não quero mais você. Eu chorei e sofri por alguém que já não estava nem aí. Sucesso.